Marine is only for level 370, airway Kappa Zulu 10, language is 10. The Spanish woman departure Puka and score 5036, Europa 084. Perform the transition, Zulu India, Papa Alpha Romeo. Yes, Zulu India, Papa, transition, Papa, Zulu India, Papa Alpha Romeo, and Spanish departure Puka, Europa 084. Read back correct, clear from position 5, come back for text. Franklin Alpha Romeo, send it for up, Europa 084. Approve it, push, approve it your start engines and push back. Call for text. Clear for push and start up. I will call you ready for start, 0.384.

Tão logo o senhor ganha altitude, eu vou lhe autorizar o voo direto para a Vitória da Conquista. A princípio, alerta. Tente, eu acho que o plano voa direto, alerta. Controle Salvador, 3126, informação alfa, passando o 996. Controle 3126, este é o controle Salvador. Ajuste agora na 014, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. 4000, Duna para o ILS, estando 3126, ajustado na 014. Voa sobre a água em descida sem restrições para 2010. Está autorizada a aproximação em ILS. Tango Whisky Serra Tango, está agora 19 milhas e meia afastado de Salvador, passando 085, está autorizado voar direto Conquista. Direto Conquista, Serra. Estabilizado, Santos 3126. 3126, checa o 3, chame a torre, 1895. Chama Recife, 2288. Recife, 2288, mano. 6212, desça para 2000 pés, tem restrições, está autorizado a aproximação LS. 2000, está autorizado LS, para 2000. Torre 3126, boa noite, baixar travado. Torre 3126, autorizado pouso, pistão 0, 0080 graus, 1 longe. Livre Estou cogitando 3126, solo 011, direita solo 21 Small 1. Direita solo 21 Small 1, 3126. Solo Salvador, 3126 na alta. 216, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3126. Alpha 084, contact the center, frequency 126.85, over. 126.85, I have a 84. Chama Torre 1895, a senhora 612. Obrigado, Raíssa. Boa. Alô, boa, Chama 612, final normal, baixar travado. Chama 612, autorizado, pouso, pista no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 258, este é o controle Salvador. Ajuste agora, Runa 014, desça para 4.000 pés. Voe direto Duna para aproximação e alerta. 4.000 pés, descendo, voo direto Duna para aproximação e alerta. 6248. O 9934 é o controle, desça para 6.000, ajuste 10014, a chegada bom. 6.000, 10014, chegada bom, tipo 9934. Chinaia 212, salve 21, direita solo, 21 na espuma. Confirmando 21, Rona? Afirma. Obrigado, Rona. Runa 258, voa sobre a água, desça para 2.000, está autorizada a aproximação em LS. Descendo para 2.000, livre LS, Canem 62, 58, sempre. 15. Apogirado para 15, 22, obrigado mais. 934, desça para 4000. 4000, 934 a Gol. O Aracaju autorizado. Nível 230, Golfo 677. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Puca, Jamo, controle Salvador 1208. Transponder 5052. Autorizado nível 230, via Golfo 677. Para Aracaju, decola pista 10, com curva esquerda. A saída é a Puca. Controle 1208, transponder 5052. É Puca Jamo pra ele. Afirma. Puca, transição Jamo, copiou? Jamo faz parte da saída, não na transição. Entendi. Tá, ok, então. Puca Jamo, eu vou fazer a Aracaju, correto, time pronto. Chamada pronta, gol no 607. Gol 9934, está passando ponto, descida sem restrições para 2010, está autorizado ILS, é o número 2. Gol Brasil, extensão, número 2, gol 9934. Autorizado, chama Itaix, 1868. Autorizado, chama Itaix, 1868. azul, Xenem 60, 6258. Sobre 6258, reduz a cheque prancha na torre, 1895. Sim, X, 895, Xenem 6258. Salvador, Xenem 6258, boa noite, estabilizado VS 10. Xenem 6258, autorizado pouso, pistão 0, 20, 080 graus, 08 nós. Gente, livre pouso, Xenem 6258. Poderia confirmar o vento para o Xenem 6258? Xenem 6258, afirmo, vento 090 graus, 08 nós. Ciente, obrigado, Xenem 6258. Xenem 6258, livrando. 258, solos 32, solo 21, décima 1. 21, boa. Sol Salvador, boa noite, Xenem 6258, livrou. Xenem 6258, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para 11, Xenem 6258. motorista 4, autorizado pouso, pistando 0,080 graus, 1 norte. Autorizado pouso, voo norte, 934. Salvador, boa noite, chegou no 868 no ponto de parada no zero, pronto, visual com tráfego no final. Boa noite, meia noite, boa noite. Autorizado, Leandro, manter a pista no zero. Autorizado, Leandro, manter a pista no zero, boa noite, 868. Som de 32, direita, solo, 209. Solo, 93. Boa noite, 68, autorizado a decolar, pistola 0,080 graus, 1 no norte. Livre decolagem, gol, 9868. Voo 9934, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, obrigado. Controle 20 da sinal. 1208 no 868. Voo 9868, 1100 para 230. Voo 9868 ao controle, está em contato radar, faz 2000 pés, curva à esquerda e voa direto a Aracaju. 2000 esquerda, Aracaju, 9868.